Às vezes eu me perco em meio à multidão, buscando caminhos onde não há direção, tentando encontrar o amor que possa preencher. Mas em cada tentativa eu só posso perceber que é impossível comparar o que eu já vivi com o amor que me envolve, não tem fim. Mesmo quando me afasto e não sei onde estou, há um lugar onde o amor eterno sempre me acolheu. Eu encontrei o amor de Deus, é o meu guia. Mesmo quando eu me perco, Ele está na minha vida. Nenhum caminho é longo demais, nenhum abismo é tão profundo. O amor de Deus é gigante, é o mais seguro no mundo. Eu busquei em muitas coisas, mas nada se comparou. A paz que eu encontro em seu olhar nunca se apagou. Cada erro, cada falha, Ele sempre me perdoou. E no meio da tempestade, sua luz sempre me mostrou. Mesmo quando a dúvida tenta me cercar, seu amor me levanta e me faz acreditar que não há altura nem profundidade que possa nos separar da sua eternidade. Eu encontrei o amor de Deus, é o meu guia. Mesmo quando eu me perco, Ele está na minha vida. Nenhum caminho é longo demais, nenhum abismo é tão profundo. O amor de Deus é gigante, é o mais seguro no mundo. E quando o mundo diz que eu não sou capaz, eu lembro que em seus braços eu sempre sou capaz de encontrar o caminho, de ressurgir e seguir. Pois o amor de Deus é tudo que eu preciso para existir. Encontrei o amor de Deus, é o meu guia. Mesmo quando eu me perco, Ele está na minha vida. Nenhum caminho é longo demais, nenhum abismo é tão profundo. O amor de Deus é gigante, é o mais seguro no mundo. Eu sempre me sempre encontro o amor de Deus, que nunca se esconde. E mesmo em minhas dúvidas e medo sem fim, eu sei que o amor de Deus é tudo que eu sempre vou ter.